e sempre psicopatas como mania. Tem inteligência suficiente para transferir a culpa pelas barbaridades que cometeu com extremo prazer. Tanto elas como eu fui vítima. Eu fui vítima de um mal. E elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias?